irmão, família demente sagaz. Falando aí que o rap é forte e o efeito é muito eficaz. E o bagulho vai ficando loucão pra quem é dependente da droga. Se ligar na ideia certa, nós aqui nós desenrola. Tem vezes que eu paro e penso, começo a refletir muitas coisas que vejo e não gostei do que vi. Pessoas que trampam o dia todo pra ganhar um trocado, se pega o dinheiro transforma logo em crack ou mestrado. Deixa alguém comer, deixa alguém se vestir, se tem criança pequena deixam jogadas por aí. O juizado quando quer a tutela ele adquire. Entra na mente do seu pivete e faz com que ele acredite que você não é digno de criá-lo. Que você não me viu na vida macabra foi de embalo. Se pai ou mãe você passa a ser o vilão, não vai sofrer porque o vício aqui é de depressão. Coração só vive batendo acelerado, ritmo cardíaco por você prejudicado. A química altera várias coisas do nosso organismo. Só um todo ser humano que não sabe disso. Muitas vezes te digo, é a companhia quem te oferece isso. Nunca quis ver sua alegria. Não é parceiro, não é amigo, não é truta. Ele na verdade é simplesmente um filho. Deixa pra lá, temos que raciocinar, não se entregar. Porque o mal insiste no prejudicar. Se arrastou bonito na vida satânica. Quer sair, cê deu truta, não adianta. Ajoelha, ora, pede pelo amor. Todos que fizeram isso com certeza ele ajudou. Força de vontade em busca da luz. Você não é nada aqui na terra, seu Senhor Jesus. Você que quis achar, você que procurou. Deus te deu tudo de bom, mas você nunca olhou. Por algum motivo de cabeça entrou e CB pra droga se entregou. Experimentou, gostou, adorou, virou mais um viciado. Experimentou, gostou, adorou, virou mais um viciado. Experimentou, gostou, adorou, virou mais um viciado. Chega do trampo com dinheiro na carteira. Nem toma banho, pega o camelo, já vai na piqueira. Dinheiro que poderia ser vertido em progressão vira fumada pra mente, estragando o próprio pulmão. Te digo mais truta, vê se me escuta. Que pra inverter essa fita cê tem que ir pra luta. Não ficar esperando cair do céu, não. Porque o estágio final dessa fita é muito cruel. Eu daqui observo tantas coisas que muitas das vezes é usadas pela boca. Coloca no cachimbo, dragão ficou doidão. Crack em dose alta começa a dar alucinação. Vê bicho, vê putos, não desacredita. Essa fita na vida é zica, só te prejudica. Não te traz benefício nenhum, só te dá desgraça. Se segunda porta ousada, acabou a graça. Experimentou, gostou, adorou, virou mais um viciado. Experimentou, gostou, adorou, virou mais um viciado. Baixada Santista,